Vai começar de vez. Menina, faz um sorriso. Menina, faz um sorriso. Vai desgarrar de concluir. Está a ouvir. Também me vou despedir. Também me vou despedir. Meu amigo de verdade. Meu amigo de verdade. Tu só vais ver o paraíso com um beijinho de amizade. Sem te ver, quantas horas pra poder ficar contigo? Pra ganhar o teu abraço, é tão bom te amar, ser feliz. Meu brinquedo gostoso, eu te quero tanto. Está sempre ao teu lado. Você me faz tão bem, e eu te quero bem. Meu amor, minha louca paixão. Te quero só pra mim, esse teu jeito assim, que conquistou meu coração. Me dá um beijo. Sem te ver, quantas horas pra poder ficar contigo? Pra ganhar o teu abraço, é tão bom te amar, ser feliz. Meu brinquedo gostoso eu quero tanto, e estar sempre ao teu lado. Você me faz tão bem, e eu te quero bem. Meu amor, minha louca paixão, te quero só pra mim. Esse seu jeito assim, que conquistou o meu coração. Me dá um beijo bom. Quero sentir o teu sabor. Me dá um beijo bom, bom. Me dá um beijo bom, com o sabor do teu amor. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Gosto de sonhar, leio nos olhos a vontade de viver. Tenho nas

esquecer que havia amor. Adormecido no meu peito, mas tu vieste despertar tudo que eu tinha para dar. Descobri-te para ti. Você quero te

mas alma com dor. Pobre cantor de sonhos que faz sonhar, que esconde o seu choro e acaba sozinho a chorar. Ciel, c'est du soleil toute la journée. Que só nos causaram dor. Só mentiras, traições. Machucou o nosso amor. Mas como posso esquecer de você? Te quero como o rio quer o mar. Eu te amo e te espero como a noite quer o ar. Eu não consigo viver sem você. Sua Quem há de pisar o vinho, ai, quem sei para ouvir os passarinhos de manhã cantando nos beirais. E ouvir os passarinhos de manhã cantando nos beirais. Ai, ai, ai, o canto da serra. Ai, oh linda, até quando será? Ai, ai, ai, o canto da terra. Ai, oh linda, o tempo dirá. E quando eu já for velhinho, ai, não puder subir a serra. E quando eu já for velhinho, os teus caminhos, hás de ser sempre a minha terra. Vou sonhar os teus caminhos, hás de ser sempre a minha terra. Ai, ai, ai, o canto da serra. Ai, oh linda, até quando será? Ai, ai, ai, o canto da terra. Ai, oh linda, o tempo dirá.

tenho cantado esperanças, tenho falado de amores, das saudades e dos sonhos com que embalo as minhas dores, das saudades e dos sonhos com que embalo as minhas dores. E eu cuidei que era poesia todo esse louco sonhar. Cuidei saber o que é vida só porque sei delirar. Cuidei saber o que é vida só porque sei delirar. Eram fantasmas que a noite trouxe e o dia levou. À luz da estranha alvorada, hoje minha alma acordou. À luz da estranha alvorada, hoje minha alma acordou. Esquece aqueles cantos, só agora sei falar. Perdoa-me esses delírios, só agora soube amar. Perdoa-me esses delírios, só eram fantasmas que a noite trouxe o dia levou. Arc-en-ciel 96.2 la FM en couleur. Quando acordei, e só porque não te vi, até chorei. O meu coração bateu desencontrado por pensar que ia ser abandonado. Saí para te procurar e te abraçar. É junto a mim o teu lugar. Todo este tempo que eu senti foi o teu calor. Já não sei viver sem ti, sem teu amor. Foi por te amar que esqueci o teu passado. Passado. Estou aqui para perdoar o teu pecado. Só quem na vida nunca errou te pode julgar. O que disse é só por inveja de eu te amar. Foi por te amar que esqueci o teu passado. Por este amor esqueci o teu passado. Por este amor eu não quis saber nada de ti. Mas quem te...

Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Ave Maria, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría. Ave Maria, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Thank you. na minha companhia. O que será que este amor tem? Que eu não o troco por ninguém. O que será que este amor tem? É só contigo que eu fico bem. Só por ti, oh yeah, yeah, yeah. Nossos meninos, sempre vos demos amor.

frio. Agora toda a gente está sabendo. Meu bem, a nossa casa caiu. Fiquei esperto, mas de nada adiantou. Eu fui amando, apaixonando, eu fui gostando. A gente foi se amando, a gente se descuidou. Estou com medo, acabou o nosso segredo. Estamos na língua do povo, o cochicho começou. Estou com medo, acabou o nosso segredo. Estamos na língua do povo, o cochicho começou. Nosso romance não é mais segredo. Uma língua aruda descobriu. Agora toda a gente está sabendo. Meu bem, a nossa casa caiu. Nosso romance não é mais segredo. Uma língua aruda descobriu. Agora toda a gente está sabendo. Meu bem, a nossa casa caiu. Nosso romance não é mais segredo. Uma língua aruda descobriu. Agora toda a gente está sabendo. Meu bem, a nossa casa caiu. Nosso romance não é mais segredo. Uma língua aruda descobriu. Agora toda a gente está sabendo. Meu bem, a nossa casa caiu. Meu bem, a nossa casa caiu.

já tem outro. Se esqueceu de mim. Onde andará o meu maior amor? Mas se alguém souber dela, diga-me por favor. Ao sorriso que nos faz compreender.